Ficheiro 12, Spruce Arbor, Maine, 2011. No decorrer da segunda semana, Molly apercebe-se de que a limpeza do sótão significa tirar coisas do caixote, observá-las com um ar pensativo durante alguns minutos e voltar a guardá-las num monte ligeiramente mais arrumado. Das duas dúzias de caixotes que ela e Vivian percorreram até agora, apenas uma pequena pilha de livros bafientos e alguma roupa de cama amarelada foram consideradas demasiado estragadas para continuarem guardadas. Acho que não estou a ajudá-la muito, diz Molly. Bem, isso é verdade, admite Vivian, mas eu estou a ajudar-te, não estou? Então inventou um projeto falso para me fazer um favor? Ou suponho a Terry? Replica Molly, entrando no jogo. Cumpro o meu dever cívico. É muito nobre. Sentada no chão, Molly vai tirando peças da arca de cedro, uma a uma. Vivian está empoleirada numa cadeira de madeira a seu lado, luvas castanhas de lã, um vestido de veludo verde com um cinto largo, um casaco de malha branco sujo, Anne of Green Gables. Passa-me esse livro, diz Vivian. Agarra no volume de capa dura verde com letras douradas e um desenho de uma menina com cabelo ruivo apanhado num carrapito e abre-o. Ah, sim, já me lembro, diz ela. Eu era quase da mesma idade que a protagonista quando o li pela primeira vez. Foi uma professora que me deu, a minha professora preferida, Miss Larson. Folhei ao livro lentamente, detendo-se em algumas páginas. A Anne fala tanto, não fala? Eu era muito mais tímida. Levanta a cabeça. E tu? Desculpe, não li esse livro, diz Molly. Não, não, estava a perguntar-te se eras uma menina tímida. Ora, que digo eu, ainda és uma menina. Mas quando eras mais nova? Não era exatamente tímida, era calada. Circunspecta, diz Vivian. Cautelosa. Molly revira as palavras na sua mente. Circunspecta? Cautelosa? Será? Houve uma altura depois de o pai ter morrido e ela ter sido levada, ou de a mãe ter sido levada, custa-lhe ter a certeza do que aconteceu primeiro, ou se foram coisas simultâneas, em que deixou de falar por completo. Toda a gente falava com ela e acerca dela, mas ninguém lhe perguntava a opinião ou prestava atenção quando ela a dava. Por isso, deixou de tentar. Foi durante este período que acordava à meio da noite e saía da cama para ir até ao quarto dos pais, apercebendo-se, já no corredor, de que não tinha pais. Bem, hoje em dia também não és propriamente efervescente. Pois não? Comenta Vivian. Mas vi-te lá fora quando o Jack veio trazer-te. E a tua cara estava, levanta as mãos nudosas, abrindo muitos dedos, toda iluminada. Estavas a falar pelos cotovelos. Esteve a espiar-me, mas é claro, de que outra forma vou descobrir o que quer que seja acerca de ti. Molly tem estado a tirar coisas da arca e a despô-las em pilhas, roupas, livros, bugigangas embrulhadas em jornais velhos. Mas agora senta-se sobre os calcanhares e olha para Vivian. A senhora é engraçada, diz-lhe. Já me chamaram muitas coisas ao longo da vida, minha querida, mas acho que nunca me tinham chamado engraçada. Aposto que sim. Pelas costas, talvez. Vivian fecha o livro. Dá-me a impressão de que gostas de ler. Acertei? Molly encolhe os ombros. Encara a leitura como algo privado. Entre si e as personagens de um livro. Não gosta de falar acerca disso. Então qual é o teu romance preferido? Não sei, não tenho um preferido. Eu acho que deves ter. És desse género. O que é que isso quer dizer? Vivian abre uma mão de encontro ao peito, com as unhas rosadas, parecendo tão delicadas como as de um bebê. Consigo perceber que sentes coisas. Profundamente. Tens alma de leitora. Alma de leitora? Molly faz uma careta. Vivian entrega-lhe o livro. Não tenho a mais pequena dúvida de que acharás que este livro é antiquado e sentimental, mas gostaria que ficasses com ele. Está a oferecer-me? Por que não? O estômago de Molly contrai-se. Vivian está a dar-lhe um livro? Tem de se esforçar por manter uma expressão neutra. Bem, obrigada, responde com descontração. Mas será que isto quer dizer que tenho de o ler? Absolutamente, vai haver um teste, diz-lhe Vivian. Molly aceita o livro e põe-no de lado. Para sua surpresa, sente um nó na garganta. Engole em seco para se livrar dele. Que ridículo! Uma velhota oferece-lhe um livro bolorento, sem serventia, e ela comove-se. Deve estar quase a ter o período. Durante algum tempo, vão trabalhando num silêncio quase absoluto. Molly ergue um item, um casaco de malha azul-céu, com flores manchadas e amareladas, um vestido castanho, a que faltam vários botões, um lenço lilás com uma luva a condizer. E Vivian suspira algo como: suponho que não haja motivo para guardar isso. Acrescentando inevitavelmente: vamos pô-lo na pilha do talvez. A dada altura, sem que venha a propósito, Vivian diz: então e a tua mãe por onde anda? Molly já se habituou a esse tipo de comentário inconsequente por parte de Vivian, que tem tendência para retomar conversas começadas dias antes, como se não tivesse passado tempo algum, ou como se fosse perfeitamente natural fazê-lo. Oh, sabe-se lá. Acabou de abrir um caixote que, para seu encanto, parece ser fácil deitar fora. Dúzias de livros mestres empoeirados, dos anos 1940 e 1950. De certo, Vivian não terá motivo algum para os manter. Estes podem ir para o lixo, não acha? Diz ela, levantando um caderno preto e fino. Vivian aceita-o e folheia-o. Bem, a frase fica por terminar. Levanta a cabeça. Procuraste-a? Não. Por que não? Molly fita-a com um olhar severo. Não está habituada a que lhe façam perguntas tão diretas. Na verdade, que lhe façam perguntas de todo. A única pessoa que fala consigo assim é Lori, a assistente social. E esta já está a par dos pormenores da sua história. E seja como for, Lori não pergunta porquê. Só lhe interessa a causa, o efeito e dar sermões. Mas Molly não pode bravostar com Vivian, que afinal lhe ofereceu uma espécie de carta de monopólio, daquelas que dizem: você está livre da prisão. Ainda que a troco de 50 horas de perguntas indiscretas. Afasta o cabelo dos olhos. Não a procurei porque não quero saber. A sério? A sério. Não tens a mais pequena curiosidade? Não. Não sei bem se acredito nisso. Molly encolhe os ombros. É que, na verdade, pareces um pouco zangada. Não estou zangada, só não me importa. Molly tira um monte de livros mestres do caixote e deixa-o cair no chão. Podemos reciclar isto? Vivian dá-lhe uma palmadinha na mão. Acho que sou capaz de ficar com esta caixa, diz ela. Como se não tivesse sido essa a sua resposta a tudo aquilo que viram até então. Ela quer meter-se na minha vida, diz Molly com a cara encostada ao pescoço de Jack. Estão no Saturno dele e ela está por cima dele, no assento da frente, chegado para trás. Rir-se com a barba por fazer, a raspar na cara dela, Jack diz: como assim? Passa as mãos por baixo da camisa dela e acaricia-lhe as costelas com os dedos. Isso faz cócegas, protesta ela a contorcer-se. Gosto que te mexas assim. Ela beija-lhe o pescoço, a mancha escura no queixo, a comissura dos lábios, uma sobrancelha espessa. E ele puxa-a para si, subindo as mãos até aos pequenos seios dela. Eu não sei a mais pequena coisa acerca da vida dela. Não que queira saber. Mas ela está à espera que eu lhe conte tudo acerca da minha. Oh, vá lá. Que mal é que isso tem? Se te conhecer um pouco melhor, talvez te trate melhor também. Talvez as horas passem mais depressa. Provavelmente sente-se sozinha e queres só alguém com quem falar. Molly faz uma careta. Try a little tenderness. Trauteia Jack. Ela suspira. Não preciso de a entreter com histórias acerca da minha vida merdosa. Não podemos ser todos ricos como o caraças, a viver em mansões. Ele dá-lhe um beijo no ombro. Então, vira o bico ao prego, faz-lhe tu perguntas. Mas que me interessa? Suspira ela, descendo o dedo pela orelha de Jack, até que ele vira a cabeça e lhe o morde, puxando para a boca. Jack estica a mão para baixo e agarra na alavanca. E o assento reclina-se de repente. Molly cai desajeitadamente em cima dele e ambos desatam a rir. Chegando-se para o lado para lhe dar espaço no assento, Jack diz: faz só o que for preciso para essas horas passarem, ok? Vira-se de lado e passa os dedos pelo cós das leggings pretas dela. Se não conseguires levar a coisa até ao fim, sou capaz de ter de arranjar maneira de ir para o reformatório contigo. E seria uma chatice para nós os dois. A mim não me parece assim tão mau. Baixando-lhe o cós para deixar uma anca a descoberto, diz-lhe: aqui está o que eu estava à procura. Percorre as linhas de tinta que formam uma tartaruga. A concha é uma oval pontiaguda, dividida ao meio como um escudo, com uma margarida de um lado e um floreado tribal no outro, e as patas estendidas em arcos bicudos. Como é que se chama este bichinho? Não tem nome. Depois de se debruçar para lhe dar um beijo na anca, ele afirma: vou chamar-lhe Carlos. Porquê? Tem cara de Carlos, não tem? Estás a ver a cabecita? Até parece que está a abaná-la, como quem diz. Como é que é? Olá, Carlos, diz ele num falsete com sotaque dominicano, ao mesmo tempo que toca na tartaruga com o dedo indicador. Que contas, meu? Não é Carlos nenhum, é um símbolo índio, protesta ela um pouco irritada e a afastar-lhe a mão. Ah, vá lá, admite. Estavas bêbada e escolheste esta tartaruga ao acaso. Como poderias ter escolhido um coração a pingar sangue ou uns caracteres chineses falsos? Isso não é verdade. As tartarugas têm um significado muito específico na minha cultura. Ai sim, princesa guerreira, replica ele. E qual? As tartarugas transportam a casa às costas. Passando o seu próprio dedo pela tatuagem, conta-lhe o que o pai lhe disse. Estão expostas e escondidas ao mesmo tempo. São um símbolo de força e perseverança. Isso é muito complexo. Sabes porquê? Porque eu sou muito complexa. Ai, sim? Sim, reafirma ela, antes de lhe dar um beijo na boca. Na verdade, fiz esta tatuagem porque, quando vivíamos em Indian Island, tínhamos uma tartaruga chamada Shelley. Ah, Shelley. Boa. Nota. Trocadilho com a palavra shell, concha ou carapaça. Fim de nota. Pois, de qualquer maneira, não sei o que lhe aconteceu. Jack pousa a mão na anca dela. Tenho a certeza de que está bem, diz ele. As tartarugas não vivem tipo 100 anos? Se estiverem num aquário sem ninguém que as alimente, não. Ele nada diz. Limita-se a passar o braço à volta do ombro dela e a dar-lhe um beijo na cabeça. Molly instala-se ao lado dele no assento. O para-brisas está embaciado e a noite escura. No pequeno Saturno de tejadilho duro, ela sente-se encasulada, protegida. Sim, isso mesmo. Como uma tartaruga na sua carapaça.